Ricardão. Ih! Cuidado com o João. Sou eu, mano. Tô chegando. Tchã. Vou contar uma história, o mané do João. Tinha uma mulher, um tremendo avião. Ele tinha um amigo, um garanhão. E assim começou toda a confusão. Deixou sua mulher em casa à toa. O amigo dizia que ela era boa. Era o amigo e parecia o irmão. Mas João não sabia, era o Ricardão. Sou combinão, um garanhão. Eu não tive culpa, meu caro João. Fui lá uma vez, ela quis de novo. Me chamava de amor, por firme moço. TV no Domingão do Faustão. Ele dá um conselho, uma solução. Falando baixinho do garanhão. É que ele tem olhos verdes e pele macia. O marido vacila, o cara arrepia. Tem 1,80m, é forte e bonitão. Se o marido broxou, ligue pro Ricardão. Ricardão? Tá falando com ele. Alô, alô, Ricardão. Preste atenção. Estou tão sozinha e fiquei na mão. Toda arrepiada, com muita aflição. Meu marido broxou, você é a solução. Ih! Ricardão, Ricardão, venha correndo que eu estou com tesão. Oh. Ricardão, olha o Ricardão, o cara é comilão. Olha Ricardão, cuidado com o João. Não tem jeito, comigo ninguém pode. De repente no bairro, uma confusão. Tinha uma mulher com um pinto na mão. As mulheres chorando, gritando que não. Ele era tão bom, era do Ricardão. Mas no outro dia no povo tinha declaração que o pinto encontrado era do João. Nele tinha um bilhete, uma confissão. Quem cortou esse pinto foi o Ricardão. Ricardão, Ricardão, venha correndo que eu estou com tesão. Ricardão, Ricardão, venha correndo que eu estou com tesão. Olha o Ricardão, o cara é comilão. Olha o Ricardão, o super garanhão. Vá pro diabo, descarregue. Onde come um, come dois. Nojento. Pai! Dessa vez é pra valer. Todo mundo comigo. O baile ficar bom, só depende de você. Curta o baile, meu amigo, com alegria de viver. Faça a fraternidade, não arrume confusão. Para a massa desse baile, eu vou cantar esse refrão. Oh, alô, pirão, alô, alô, boa mistão. Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração. Oh, alô, pirão, alô, alô, boa mistão. Vem pro baile, meu amigo, e diga violência. Piri, boa vista, vem fazendo a união. Vem a Otto, boa su, Salgueiro e Catarinão. Alô, estrela do norte, Palmeira e Chumbada. Pra que tanta violência? Isso não nos leva a nada. Oh, alô, pirão, alô, alô. isso não está com nada. Você hoje bate muito e amanhã leva porrada. Quero ver fraternidade aí no meio do salão e ouvir a massa unida cantando esse refrão. Ai! Oh, alô pirão, alô, alô, boa vistão. Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração. Quero ver, quero ver! Oh, alô pirão, alô, alô, boa vistão. Vem pro baile, meu amigo, e diga violência não. Cantando esse rap com toda a empolgação, e pedimos pra parar com a violência no salão. Quando eu falo violência, eu lhe digo nunca mais, porque brigando, meu amigo, parecemos animais. Oh, alô pirão, alô, alô, boa vistão. Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração. Só vocês! Oh, alô pirão, alô, alô, boa vistão. Vem pro baile, meu amigo, e diga violência não. A violência nos bailes com o funk acabará, mas a rapaz e não se toca. Não para pra pensar, pois o funk agora é a diversão do povo. E se a briga não parar, o baile vai parar de novo. Procuramos transmitir nesse rap a verdade, porque hoje é importante termos fraternidade. Só queremos a paz, nós só queremos união. Nós transmitimos o recado do Pira e Boa Vistão. Só vocês! Boa Lu Pirão, alô, alô, Boa Vistão. Depende de você. Curto o baile, meu amigo, com alegria de viver. Faça a fraternidade, não arrume confusão. Para a massa desse baile, eu vou cantar esse refrão. Quero ver! Boa, alô, pirão, alô, alô, boa vistão. Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração. Só vocês! Boa, alô, pirão, alô, alô, boa vistão. Vem pro baile, meu amigo, e diga violência não. Outro apiri, boa vista, vem. Fazendo a união, tenha Otto, Boaço, Salgueiro e Catarinão. Alô, Estrela do Norte, Palmeira e Chumbada. Pra que tanta violência? Isso não nos leva a nada. Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão. Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração. Quero ver, quero ver! Oh, alô, pirão, alô, alô, Dima! Boa vistão. Vem pro baile, meu amigo, e diga violência não. Essa onda de pancada, isso não. Está com nada, você hoje bate muito e amanhã leva porrada. Quero ver fraternidade aí no meio do salão e ouvir a massa unida cantando esse refrão. Vai! Oh, alô pirão, alô, alô, boa vistão. Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração. Só vocês! Oh, alô pirão, alô, alô, boa demais! Vistão. Vem pro baile, meu amigo, e diga violência não. Oh, alô pirão, alô, alô, boa vistão. Esse não é o rap do Mauricinho? Não, Vini Max, esse é o rap da espuma. Todo mundo molhadinho! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma

moça vai chegar e eu quero ver. Ninguém pode parar. Um homem consciente age sempre na moral. Oh, yeah. Uma mina do lado num clima divinal. É hora do funkeiro demonstrar o seu valor. Anunciar ao mundo a nobreza do amor. As galera irão se unir diante do prazer. Solte essa riqueza que existe em você. A massa acha a responsa quando encontra um negão. Zoando, rebolando, suado no salão. Neste exato momento eu me aproximo da razão. Yeah. No escuro eu levo a paz como iluminação. Menina, me envolve com o teu febril olhar. Balanço teu corpinho no salão que eu vou passar. Olê, olá. Salgueiro vem com pira e a força vai chegar aí. Eu quero ver. Ninguém pode parar. Boa Su, Boa Vista, Yang Fru, Viana e Madama, Paiva, Trovão Azul, Martins, Catarina, Jockey, Arsenal, Cruzeiro, Pecado, Caçador Central, responsa do outro lado que provocam eclosão. Irmão lá da Mineira, Salgueira, sangue bom. Galeras que agitam com união. Massa funkeira, arrebentação. Oh yes, olê, olá. Salgueiro vem com pira e a força vai chegar. Yeah. Eu quero ver a bola sacudir a massa, arrepiar. Agitar o mundo, vamos navegar. O salgueiro, força e pira, ninguém pode parar. Ninguém pode parar. O salgueiro, força e pira. Ninguém pode parar. O salgueiro, força e pira. Ninguém pode parar. Olê, olá, lá, lá, uê, lá, ya. A minha sogra é fofoqueira. A minha sogra é macumbeira. A minha sogra é fofoqueira. Fofoqueira. A velha é feiticeira. Quando eu casei, foi um pesadelo. Minha sogra enchia o saco o dia inteiro. Logo saquei que a velha era pirada. Estava há mais de 50 anos encalhada. Um certo dia tive uma intuição que a minha sogra era sapatão. Meu Deus do céu, minha mente poluiu. Se ela for sapatão, sapatão, sapatão, sapatão. A minha sogra, eu não aguento. Eu vou jogar essa velha amarrada no convento. A minha sogra, eu não aguento. Eu vou jogar essa velha amarrada no convento. A minha sogra é fofoqueira. A minha sogra é macumbeira. A minha sogra é fofoqueira, fofoqueira, fofoqueira. A velha é feiticeira. A minha sogra é fofoqueira. A minha sogra é macumbeira. A minha sogra é fofoqueira, fofoqueira, fofoqueira. A velha é feiticeira. A minha sogra é velha feiticeira. Faz um despachinho toda segunda-feira. Um certo dia acordei apavorado. Encontrei duas velas acesas a meu lado. Apavorado eu gritei minha mulher e disse pra ela que a velha era lelé. Velha fofoqueira, mochibeta e macumbeira. Só vive botando o meu nome na fogueira. A minha sogra, eu não aguento. Eu vou jogar essa velha amarrada no convento.

dan dança, é a dança da cabeça. Dan dança, dan dança, é a dança da cabeça. Dan dança, dan dança, é a dança da cabeça. Balou!

vamos lá. Tá linha de Deus, Manguinho e Caxias, ha, ha. E o baile demorou para balar, é para balar. Te quero, meu amor, pra sempre vou te amar, ha, ha. Eu vou te namorar. Quero ouvir uma vez. Te quero, meu amor, pra sempre eu vou te amar, ah, ah. Eu vou te conquistar, te namorar. De cabeça, mandando as melhores.